Fabiano Tailandense Produções. Brilha no céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Para no tempo um sonho perdido, que a gente só pensa em de novo encontrar. Solto meu grito, seu nome. Fabiano Tailandense Produções. Brilha no céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Para no tempo um sonho perdido, que a gente só pensa em de novo encontrar. Solto meu grito, seu nome ao vento. No céu.